área, fé no nosso rap, ninguém tira. Há pura hipocrisia e eu passo por cima, tipo grossa dela, até para ver calhagem. Isso também é vela e segue nesta viagem aos quatro cantos de uma cultura. Um grafo, um passo de break, ao som da rua, um scratch, uma rima daquelas que perpetuam o movimento, um estilo de vida vivida na loucura. Nada é feito à toa, há uma estrutura construída pelos reais, alguns já na sepultura. Respeito ao que está feito e tira proveito, seleciona, coleciona aquilo que tem jeito. Este conteúdo é do puro, bates mal. Vida real, brigada real, Vila Real. Dá um contributo, não sabes o que inventa, não desistas puto, pelo menos tenta. E está atento a pegadas feitas já há muito tempo, desde as quatro vertentes, espalhadas já aos quatro ventos. Dá um contributo, não sabes o que inventa, não desistas puto, pelo menos tenta. E acima de tudo, mantém-te real, com a cultura do luto, pelo que está mal. Sou eu o alarme, punho os pontos, põe bate. Força de ataque para o combate, pela arte representamos a nossa cena e todos manos comuns, os tibetanos, pela revolução pacífica, por uma evolução explícita, pelos muros da cidade ou sob movimentos que expressam liberdade. Arriscamos a nossa vida para que a cultura sobreviva fiel e não a merda do papel, não este, não, não confundas. Muito do que ouves é mais vendido do que putas. DJs lançam cortes em vinis, cordas vocais são munições para MCs, b-boys mais treinados que longboys, batalhões invadem estações com aerossóis, invadem estações com aerossóis. Dá um contributo, não sabes o que inventa, não desistas puto, pelo menos tenta. E está atento a pegadas feitas já há muito tempo, desde as quatro vertentes espalhadas já aos quatro ventos. Dá um contributo, não sabes o que inventa, não desistas puto, pelo menos tenta. E acima de tudo, mantém-te real, com a cultura do luto, pelo que está mal. Nesta cultura eu luto pelo que está mal, tenho a força e natureza de um vendaval. Areia, sal, vidro, cristal, tudo na mesma mesa, distinguível para quem é real. Alquimia ou ritual, terrorismo musical, vandalismo visual, vocal, fulcral, vital para quem sente como esta gente. Venham mais a 100% para dar cor a esta selva de cimento cinzento, para dar som com sentimento este mar de gente. Sente sempre, não olhes para o pulso só por ser diferente. Pega nesse impulso e mano, segue em frente. Por entre ruas e vielas, por arte mesmo sem telas, sonoro brota das janelas, rimas tocam como sequelas, velas iluminam-nos o percurso em cor.